Oxente! João Falcão, por que tá nervoso assim? Oi, Damitura, eu vou dizer pra você essa nervosia. A gente vai confiar nas pessoas. Fui dar uma carona nas meninas, moço. Voltando da praia, roubaram minha priquita, rapaz. E agora vai fazer o que com essas meninas, oxi, rapaz? Assunto, tu vem, deixa nada barato não, ó. Bora, bora, bora, bora, bora, bora. Bota aparecer. Bora, bora, bora, bora, bora. Bota aparecer. Bora, bora, bora, bora, bora. Bota aparecer. Bora, bora, bora, bora, bora. Bota aparecer, ó. Por que não me falou antes? Você tá era de sacanagem. Agora a rota de perada, pai, é de boa viagem. Por que não me falou antes? Você tava era de sacanagem. Agora vai volta de pé, lá da praia de boa viagem. Se não der, a periquita desce do carro. Desce do carro, carro, carro. Desce do carro, oxi. Desce do carro. Bota, bota, bota, bota, bota, bota. Bota aparecer. Bota, bota, bota, bota, bota. Bota aparecer. Bota, bota, bota, bota, bota. Bota aparecer. Bota, bota, bota, bota, bota. Bota aparecer. Por que não me falou antes? Você tá era de sacanagem. Agora a rota de perada, praia de boa viagem. Por que não me falou antes? Você tava era de sacanagem. Agora vai volta de pé, lá da praia de boa viagem. Se não der, a periquita desce do carro. Desce do carro, carro, carro. Desce do carro. Desce do carro. Pode devolver periquito, eu não as penas dela tá por aí. Se não devolver, desce, desce, desce, desce, desce, desce, desce. Desce do carro. Desce do carro, carro, carro. Desce do carro. Bota, bota, bota, bota, bota. Bota pra descer. Bota, bota, bota, bota, bota. Bota pra descer. Bota, bota, bota, bota, bota. Bota pra descer. Bota, bota, bota, bota, bota. Bota pra descer. Bota, bota, bota.